Stassi. Músico de rua. Na Praça da Criação não tem proibição, não, hein? Tá tudo liberado, hein? Camelô, grafiteiro, skatista, capoeirista. Vamos lá! Sacanagem é a gente que vive de arte, marginalizado, vai saber por quê. Uma viola afinada, verso no chapéu pra pagar o aluguel. É de noite, é de dia, a gente ensaia o melhor repertório pra agradar você. Mas o pampam tava forte, a polícia chegou, tivemos que correr. E na Praça da Criação, proibição, pichar muro abandonado é infração. Meu rei, você que é o rei, o fora da lei, luta pela liberdade de expressão. Sai na rua pra tocar, no palco da vida, no palco da rua. Sai na rua pra tocar, no palco da vida, nós artistas da rua. Yo, artista de rua, nascida, crescida na cidade crua. Quando minha mi madre se fue, e agora sou cantante. Sacanagem a gente que vive de arte, conhecido como e sem profissão. Músico toca na rua, não é só pra comer, é também por prazer. De segunda a segunda atravessa a cidade, no frio, na chuva, em busca do som. Denunciando as maldades, contando a vida em forma de canção. E na Praça da Criação, interdição, gentileza, o poeta da razão. Sai na rua pra tocar, no palco da vida, no palco da rua. Sai na rua pra tocar, no palco da vida, no palco da rua. Sai na rua pra tocar, no palco da vida, no palco da rua. Sai na rua pra tocar, no palco. Malabarista de rua, capoeirista, repentista, artista na alma e no sangue, camelô. Vendedor de rua, cura depressão, fora interdição, reivindica opinião. E é por isso é conhecido como...